Fala ao Ziro Zarur. Zarur comenta o mundo. Nossa esperança é que Deus pode mudar tudo, de um momento para outro. Ele sabe o que faz, e age sempre na hora certa, embora pareça demorar por causa da santa ignorância que ainda rege os destinos dos homens. Ainda está em vigor o culto absoluto ao bezerro de ouro, com novas roupagens e fantasias. Mas, como o rumo está escrito e o tempo não para, vão se cumprir todas as restantes profecias de Jesus no seu Apocalipse. Quando o próximo e último Armagedon arrasar todas as modernas formas do anticristo, então, sim, os, entre aspas, realistas entenderão a irrealidade do seu realismo. Fonte: texto do livro O Brasil e o Apocalipse, volume 1, de José de Paiva Neto.